Okay, after the Sierra Vista 362, we are clear down to 2,500 clear to GPS approach for runway 28, go 1076. 1076. Salvador, Europa 084. Call 1186. 1186. Checking Sierra Vita 363, go 1071, 6 runway inside. Don't please approach. Contact an out tower. 118-6, go 1076. 18-6, obrigado, Sergeant. 93. Salvador, buenas noches, Cyber Wall 9908, position 11. We are completely ready, request pushback and startup. Frequency tower 118-6. control, boa noite. Voo 1604, decola sua escuta. O 604, contato radar sobe para o 370. 370 no 604. Hyperwoman 808, request taxi. Call now tower 118 decimal 6. Okay. noite, Ivy 6701. 6701, identifique, desce via chegada, CARI 2013, COVID-OR, piso para 28. Identificou, descendo para... Desce para quanto, senhor? 2013, com 10014. Descendo para 2014. Procedimento ao VOR, senhor? Ao VOR. Obrigado. O Gol 604, Recife, 12685. 3152, contato radar na Aron, sobe para o 33. Entendeu, Aron, sobe para o 330, 3152. Salvador, boa noite, o 3305, do lado, passando 270. 305, TAM, sobe para o 350, Naron. 350, Naron, 3305. B6701, final do VR28. 7701, final do VR, visual cabeceira 28. Afirmo, senhor. Flecha aproximação, torre 198, small 6. 86, obrigado, boa noite. Nada, boa. O TAN 3152, Recife 12685. Chama agora Recife 2685, TAN 3152, boa noite. Was 19, have a wall 9808, 1506, Aaron Departure. Aaron Departure, climb to flight level 370, 9808. Climb to flight level 370, Aaron Departure, have a wall 9808.